aviso incrementa a razão, tá 3745. Incremente a razão de subida, tá 3745. Incrementando, passando agora o nível de voo 1-1-0. Passando em breve será superado. Se autorizar o desvio, você pode para o controle na proa de Leda. Reporta na voa no Leda, tá 3745. Para o meu November Mike Alpha, correção, papapapá, November Mike Alpha. Tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo sul, um Airbus 320 cruzando 120 em ascensão. Quem que deu tráfego nas 12 horas, Mike Alpha? Azul 2742, está autorizado a final do procedimento da RENAVE, deixe mantendo os 500 pés. Reporte passando, se revitou 366 estabilizado. Este reportando ao 366, desce 2500 pés autorizado, azul 2742. Então, 3745, tráfego superado. Gente, obrigado pela informação, até 3745. Kinesis 356, descendendo, mantém 4000 feet, altímetro 1015. 4000 feet, Kinesis 1015, 6356. 3742, autorizado para o servidor 366. Para os 366, 3742. Na proa de Leda, o TAN 356, traffic 12 o'clock, 90 miles, the same bound, Papa Alpha 31, maintaining 1,500 feet. Looking, 6356. 3745, voo em Montima. Está presente em Montima, 3745, obrigado. Azul 2742, ciente, Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, azul. Canessa 356, clear the final air nave procedure, report passing to have it to 366. Yeah, clear for the RNAV GNSS runway 10, you call established on Sierra Vito 366, NSX 356. Quantas fotos que tem condições de manter um no meu pé? Sim. Mantenha um no meu pé, voltando para 1-0-1-5, ainda mantenha a proa de Paris, aguardando autorização para o vaciado. Qual da proa de Paris, aguardando autorização para o vaciado, aguardando outra foto? 3745, chame centro Recife, 12835, alterna 12851. Negativo, 12835. 2235, alterno 251, alterno 3745, bom final de semana. Stabilization 9910, Tenantic 356. Tenantic 356, roger, and stand by to call cover the tower. Cena plus runway 106356. Tudo 773, descendo identificação, voo em Mari. Em Mari intercepta a via chegada, reporte para a descida. Pode, Mari, Mari. Vem chegando, vem. 6356, call cover do tower 118.95. 118. Decimal 956356. Eco Delta Foxtrot, voo e asa, reporte visual com campo. Will call establishment passing Terra Vitor 372, QNH 1015-6356. É com data Foxtrot para ingresso no circuito de tráfego, torre 1 na noite, decimal 95. Bom, Salvador, bom dia. Papatango, Eco Delta Fox. Papatango, Eco Delta Fox, reporte passando CEASA, o QNH 10195. Paparazzo com água, o Eco Delta Fox. 773, contato radar afastado em Salvador, 57 minutos de gás. Copiou? Corri, 2773. 2773, contato radar 55 milhas, tudo oeste de Salvador. Sim, 2773. 256 e continue approach, stand by, runway is aqui. Latina plus runway 106356. Would you confirm that the runway is wet? Negative. Roger, 6356. Azul 2742. Eco Delta Fox, gravado com água visual com campo. Eco Delta Fox, autorizado ingresso na final da onda 7, reporte vertical de Enrimar, QNH 1015. Novo canal na 7, reportar Enrimar, Eco Delta Fox. Ocean 6356, clear to land, runway 10, wind 020 degrees, 049. Clear to land, runway 10, Ocean 6356. Aguarde autorização de pouso na ONA 7, Eco Delta Fox. Aeronave da Airbus da Oceané na final da ONA 7. Aguardando autorização para pouso. Eco Delta Fox, pouso autorizado pistão na 7, vento variável 3 nós. Livre pouso na 7, Eco Delta Fox. Salvador, Azul 2773, também de Azul 2773, leia-se e mantenha 25010. Se tiver condições, for autorizado a produzir Vitor 366. Altímetro na terminal 1095. You leave the runway contact ground 121.1. After vacated 11.16356, bye bye. Bye bye. Eco Delta Fox, solo 225, pátio 5 na escola. Whisky Sierra Mike, autorizado táxi, reporte na Papa. controle Salvador Azul 2473. Está confirmando. É o número 1 para pouso. Prontinho, o número 1 para aproximação Azul 2773. Excelente, 2773 reportará a Sierra Vita 366. Então, Whisky Charlie Mike, autorizado ingresso pista 1 na 7, reporte alinhado. Batão Whisky Charlie Mike, após alinhada autorizada de decolagem, pista 1 na 7, vento 01 na 0 grau 039. Mantenha o ponto de espera, sendo 6213. Manterá. Whisky Charlie Mike, decolos 32, controle Salvador, 1208, bom. 208, obrigado, boa tarde. Ono, Whisky, decimal 95. O vento 030 graus 049, após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés após curva direita na proa de Lida. Ok, após a decolagem então, mantém a proa até 3.000 e após 3.000 proa de Lida, Oceania 6213. Afirmo. Oi, Salvador, Azul 2773, bom dia, transfere. Azul 2773, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Quem negão no 09. Confirma, ajuste? 1015. Ok, ciente. Faz uma atualização 2773. 73, pista livre, pouso autorizado, vento 030 graus, 5 nós. Gente, livre pouso, 1-0, baixei travou, 2, 573. Mantenha a ponta de espera da 1-0. Após 3.000, curva direita na brasileira, ascensão até o nível de voo 360. Mantenha a reta até 3.000, após voar a lenda, subindo ao 360, puxando 62, 13. Controle a Ui, está demais. Siga. Solicita, senhorita, um pequeno desvio à direita para evitar formação. Qual o programa dele por quantas milhas, Ui, está demais? Solicita a proa 255 por 35 milhas, mais ou menos, senhorita. 255 por 30 milhas, eficiente, Ui, está demais. Autorizado de visto necessário, poder manter a nível 060 inicialmente. Gente, se reportará retornando a flor, ok? 060, quando tiver condições, retorna a flor de coral, isso está animado. Gente, 060, o isso está animado, se reporta na coral. 3606, de CNN, mantém level 070. Azul 2773, solo 37, olho para a primeira direita, solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 1, 3. 6213, tráfego 1 hora, 1, 3 milhas, rumo sudoeste, 1 Embraer, 1, 1, 0. Está cruzando 050 em ascensão até o 060. David, paciente do tráfego, está mantendo a proa 215. A fim de evitar a formação. Gente, o Ocean 6213, após desvio, retorne a proa de Leda. Após desvio, Leda. 6213. Espera a próxima, 3, 4, 7, 1, 5. Anima, tem azul, corrijo, tan 4715. Anima, tem 4715. Papa Romeu Lima, animal, faciane, 6333, decolas 39, controle de Salvador, 1208, bom voo. 208, bom domingo. Igualmente. Salvador, bom dia, Oceaner 6333, decolado. A 333, contato radar, suba via saída da EL, nível 360. Subindo via 360, 3606, fly heading Sierra Vitor 368. Drive to Sierra Vitor 368. Sierra Vitor 368, down 3606. Zona 396, sendo identificação, autorizado via chegada na área, desse mantenha nível 080. Ativo, está autorizado para o Edmar, Zona 396. Zona 0. Alinha e mantenha no 0, 9954. Magnética 240, descer informações. Magnética 240, Ocean Air 6333, por quantas milhas? Por 50 milhas. Gente, 240 por 50 milhas. Ocean Air 6333, está autorizado os desvios necessários. Desde 6333. 62-93, informa que vai ter que manter essa proa por pelo menos mais 100 milhas. 633. Lima Lima Alfa, autorizado ingresso pista 197, repasse a linha de trás. Para 4715, decolos 42, controle Salvador, 1208, bom voo. 08, até mais. Controle Salvador, para 4715, decolou. TAN 4715, contato radar na decolagem, sub mantenha nível 360, saída Arbor 1. Subindo nível de voo 360, saída Eléfono Alfa. Ativo, corrigindo, Eléfono Alfa, o TAN 4715. Sim, ativo. Whisky Charlie Mike está autorizado a ascensão até o nível de voo 070. Charlie Mike vai manter nível 070. Guarde para ascensão o Whisky Charlie Mike. O 9954, autorizado a decolagem, vento 060 graus, 0629. Autorizado a decolagem, decolagem 10, 1994. Cinema 6213, chame centro Recife, 12835, alterna 1251. 283-525, boa noite, Oxanem 6213. Obrigado, bom amigo. Oxanem 6333 tem condições de voar ótimo? Milhas voam ótimo, né? 333. Posso passar November Mike Alpha, me escuta? November Mike Alpha na escuta do controle? Vender Mike Alpha, serviço radar encerrado, 70 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, Mike Alpha. 3-4715, referência, pode voar Elefa. 4715, mantém o serviço sair agora. Direto Elefa, confirme. Autorizado a linha de manter, Gol 2067. Autorizado a linha de manter, Gol 2067. Gol 2067. Lima Lima Alfa autorizado, decolagem pistão 97, vento 060 graus, 089. A direita telefa? Autorizar. Fecha. 396 tem condições de voar na proa do Céu Vitor 368? Agora isso, por favor, não. Ativo o Gono 396, a proa do Serra Vitor 368, desse mantenha 4 mil pés altímetro no 0 no 5. 4 mil, correntinho, Salvador, Salvador, bom dia, voo 9954. 954, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 350, saída Pucca. Aí na saída Pucca, acendendo 350, voo 9954. Controle Salvador 1208, bom. Maluco. 2835, alterna 125, decimal 1. 2835, é 5-1-6-3-3-3. Azul 5021, após o início da rolagem do Boeing da Gol, a Lima tem pistão no zero. Após o início da rolagem do Boeing da Gol, a linha mantém a 1-0, 1-5-0-2-1. Gol 2067, autorizado de colagem, vento 050 graus, 079. Divide colagem, 1-0, gol 2067. Atenção até o nível de voo 1-0-0, aguarde autorização. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, misturação radar para a separação de tráfego, mantenha a proa 235, limite 25 milhas na proa. Mantenha a proa 235, limite 25 milhas, Lima Alfa. Subir, mantenha 4 mil pés, aguardando a autorização para reassumir a proa de Caru. Prepara 4 mil, Lima Alfa. Charlie, mais confirme a proa que solicitou para o controle. Gente, o Whisky Charlie Mike foi direto de Léo. Aguarde transferência de comunicações. Controle Salvador, boa tarde, voo 2067, decola. O 2067, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 360, após 2000 pés, voe Leda. Após 2000 pés, autorizado para o Edileda, subindo para o 360, voo 2067. Bono 396, desce e mantenha 2500 pés, foi para o Serra Vitor 366, autorizado a final RNAV, reporte estabilizado. Portanais, 4795, chame centro Recife, 1288, alterna 1260. 3606, establish on the final air navigation procedure. We're now commencing the intermediate approach, down 3606. Down 3606, cover the tower 118.95. Okay, Gol 9954, chame Centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, 12545, 9954, bom dia. Good morning, Tom, 3606, RNAV approach, runway 10. 3606, clear to land, runway 10, wind 060 degrees, 07 knots, CNH 10157. Este limite, aguarde e exerce a mirada na direção. Direito 250, controle Salvador, 1208, bom. 1208, obrigado, bom carnaval. E comente. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 5021, passando 1.200 pés, perfil da DAEL. 021, contato radar, submantenha nível 340, via saída DAEL. 340, via saída DAEL, Azul 5021, quando possível a proa de Motiva. 021, após 2000, foi DAEL. 021. Passando 2000, vai voar da EL 5021. Patango Whisky Charlie, mais serviço aderente errado, 5.6 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle IDELS, na frequência 120, decimal 1. Charlie 1. Papapá, Whisky, Juliette, Bravo, acena identificação, voe ITAP, por esquerda na proa de ITAP, altímetro 0.04. Desce e mantém altitude de 4 mil pés. Barro meu, Lima, Lima, Alfa, está afastado de Salvador, 1.6 milha de sudoeste. Retoma navegação, voe direto de China, reporte para modificação de regra. Gente, Lima, Lima, Alfa, plano de voo modificado ao 1453, desça para o estudo de tráfego de Cairu, reporte cruzando 2500 pés. Estimado de pouso, Lima, Lima, Alfa. Ao 05 da próxima. 05, sim, copiado. Controle, gol 2067, necessita desvio à direita devido a formações. Aproximando o controle de Mótima. Gente, gol 2067, sub mantenha nível 360, está autorizado os desvios necessários. Vai manter a proa, qual proa e por quantos milhas? A princípio seria a proa exata de Mótima, subindo para 360, já livre a formação nessa proa. A proa de Mótima, então a proa 235, confere? Exato, 235, perfeito. Está sendo coordenado com o centro, aguarde autorização, voo 2067. Gente, efetuando desvio, aguardando coordenação, voo 2067. Controle, o Azul 5021. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo. Azul 5021. Siga Azul 5021. Mesmo desvio que o voo 235, devido formações próximo à Leda. Gente, Azul 5021, está autorizado os desvios necessários na proa de Mótima. Desvio necessário, depois voa Mótima, o 5021, obrigado. Voo 2067, voa em Mótima. Autorizado a proa de Mótima, já voando, voa 2067. Controle Salvador, Papa Romeu, Marquinhos e Leite Mais. Azul 5021, qual a razão de subir que está entregando? Inicialmente 2.400. Quer matar para no mínimo 3 mil? Vamos aumentar. Qual o meu Mike Juliette, Mike, acione a identificação, desse mantenha 4 mil pés, autorizado via chegada bom, altímetro 1.04. 4 mil pés, autorizado via bom, 1.04, Mike Juliette. Sinal 29, Zona 396. Zona 396, Torre Salvador, 118, decimal 95. 395, boa. Salvador, boa, zona 396, longa final da 1-0-1-3-9-6, pouso autorizado, pistão na 0-20-0-5-0-0-0-9-9. Pouso autorizado na 1-0-1-3-9-6. 2067, na escuta? Prossiga. O 2067, chame centro Recife no 2835, alterna 1-2-5-1. Centro Recife 2835, alterna 251, gol 2067. 021, grato pela, por incrementar a vantagem subida. Estou autorizado a manter a que melhor convence. Gente, retomando a razão da nota que era para subir azul, 2021. Lima Lima Alfa, afastado do Salvador agora 28 milhas sudoeste. Serviço radar encerrado, sim, frequência livre para autocoordenação e pouso em Cairu. Mike Juliet, Mike, redução de velocidade para 230 nós, número 2, cara, aproximação. Mike Juliet, Mike. Escuta, Mike Juliet, Mike. Redução de velocidade para 230 nós. 2309, Mike Juliet, Mike. A nave que chama o controle? É o Papa, Papa, 87 Bravo, Vista Guana, todos os que Juliette Bravo, está autorizado o juiz necessário. Está, quando tiver condições, está autorizada para o servidor 369, em descida para 4 mil pés. Informe estabilizado na final do procedimento, o que Juliette Bravo. Vista Guana, Juliette Bravo, desse, mantenha 2500 para isso. 5021, chame Centro Recife, 12835, alternativa 125, decimal 1, 1. Recife 12835, alterna 1251 para o Azul 5021, obrigado e um bom carnaval para vocês. Obrigado igualmente. Gol no 396, solo alvo 59, vou liberar a primeira direita, solo 12196. Corrijo, 1211. 211, boa. 1391. Fizeram Mike e Juliette. Aqui vem, caso de falha, alcançar seu limite, está autorizado reassumir a navegação na Prodo Serviço 368 e completar a final do procedimento RNAV. Caso de falha, Prodo 368, completa a RNAV mais que direto mais. Azul 4485, acione a identificação, voo Imari, Imari intercepta via chegada, reporte para descida. Prodo Imari, Imari intercepta via chegada, a intenção é o aeronave não zero. 4485, aguarde procedimento aeronave. Filete Bravo, voe para o servidor 366, conforme estabilizado. Mike Juliette, mais curva esquerda na proa 220, permanece o limite. Falha de comunicação. 220 permanece limite, caso de falha, Mike Juliette Mike. 4, boa tarde, 0, 454, autorizado a linha Idecolab, pistão 1-0, vento 0, 50 graus, 089. A gente decola 1-0, voo no 454. Olá, meu Mike, Jet Mike, o tráfego precede na aproximação, posição de 10 horas, 4 milhas, rumo norte, um Gulfstream 4, cruzando 4 mil países de destino. Gente, Mike, Jet Mike. Ronaldo 255, acionei a identificação, desse mantém a 4 mil pés, em Alagoas intercepta via chegada bom. O ideal seria voar o Fiala Vitor 37, ele toma a frente paralela à rota. Está autorizada a produzir a Vitor 367, gol no 255. Boa noite, Fiala Vitor 367, gol no 255, para 4 mil. Mike Juliette Mike, redução de velocidade para 2009, aguarde para reassumir a navegação na Prodo 366. 2009, aguardo 366, Mike Juliette Mike. Uno 255, desse mantém a 4 mil pés, altímetro na terminal 1-0 no quadro. Na terminal, comunicador, 1-2, 4 mil. Mike Juliette Mike, reassuma a navegação na Prodo 366, está afastado agora de Salvador, 1-8 milhas noroeste. Assume 366, Mike, Juliette, Mike. Juliette, Mike, está autorizado a final RNAV, reporte passando 366. Portará passando 366, Mike, Juliette, Mike. Salvador, bom dia, voo 1454, decolado na Arbor 1. 1454, contato radar, se vê, mantém nível 360, saída, via saída Arbor 1. 360, Arbor 1. sei que tenha havido algum problema, a informação foi atualizada tem alguns minutos, mas vamos checar. Obrigado. A informação que eu recebo aqui ainda, no momento é aquilo ainda, defasado. O sistema tinha o valor estabilizado, não é, nas ondas dela. Bom, meu, correção, papapá, Luiz Juliette Bravo, Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre, 118, 95, Juliette Salvador. Mike Juliette, Mike, decimal tenha 2500 PES. 2500 PES, Mike Juliette, Mike. Oi, 25, 2500. 2500 PES, Mike Juliette, Mike. 0. Gente, Whisky Juliette Bravo, avistado, pouso autorizado, vento 060 graus, 07 nós, pistão 1-0, QNH 1-0, 1-4. Autorizado, pouso, pistão 1-0, Whisky 0-1-4, Whisky Juliette Bravo. Descida. 4485, desce, mantenha nível de voo 050, altímetro na terminal 0 no 4. Desce, mantenha o nível 050, azul 4485. Mike Juliette Mike é uma milha do 362. Mike Juliette Mike, torre 198, decimal 95. 1895, Mike Juliette Mike. Tornamento. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike Juliette Mike. Na autorização, a aproximação, aguarda autorização, Mike Juliette Mike, na 014. Cinco, redução de velocidade para 2409, número 2 para aproximação. 2409, boa noite. O azul 4485 tem condições de manter 230 na medicina? Termo. Gente, voe para o servidor 366, azul 4485, desse mantenha 2500 PES. Descendo para 2500 PES, na proa de 366, azul 4485. Bono 255, correção número 4 na aproximação. Opa, perdi uma vez, então. Número 4 agora, agora 2. Minha 395, autorizado nível 050. Só 34, no meio, tem condições de decolagem imediata? Está autorizado a linha de decolar, pistão 1-0, vento 040 graus, 07 nós imediato. Decola no 0, também. Tá? Whisky Juliette Bravo, o solo foi 09, agora solo 1-2-1-1. Solo 2-1-1. O Mike Juliette, Mike, informa decolagem do rebanho da TAM, agora dá 1-0, ok? Gente, Mike Juliette, Mike. Com 454, chame Centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. 288-260, vou no 454. Mike Juliette, Mike é pista livre, vento 060, grau 0619, pouso autorizado. Está livre, pouso autorizado, Mike Juliette, Mike. Canem 6226, sem identificação, desce na PNV 060, autorizado manter a proia de mar e mar intercepta a via chegada. Zona 255 tem condições de tomar a direita na proa 225 para evitar a restrita da base na lojera turca? Ativo, direita 225, ou no 225. Ativo, direita 225, limite radial de Salvador 270. Em caso de falha, alcançar o limite e assumir a navegação na proa do Serra Vitor 368, completa o sinal Renato. Ativo, caso falha após 270, quer captar a proa 368, zona 225. Canem 6315, redução de velocidade para 230 nós, número 4 na aproximação. Motor Salvador, boa tarde, Tan 34 no meia, borda, falta 1700. Tan 34 no meia, contato radar na decolagem, se me mantém a nível 350 via saída borda, borda, transição frutí. 350, borda, frutí, Tan 34 no meia. 448-5 autorizado, sinal Renave, reporte servidor 366. Quatro, quatro, oito, cinco, escuta. Autorizado, sinal Renave, reporte passando servidor 366. Autorizado, Renave, eu não zero, portarei 366, 4485. Juliette Mike, o solo alto no 3, olhe para a primeira direita, solo 1, 2, 1, 1. Solo 1, 2, 1, 1 na primeira direita, Mike, Juliette Mike. São 3, 4... No meio, foi direto Borba. Direto Borba, tá? 34 no meio. Gol 1867, autorizado decolagem. Vento 060 graus, 0629. Autorizado decolagem, 1-0, 1-867.